Rio Salvador, bom dia. Tá 3170, 2 milhas de terra. Bom dia, 3170. Livre pouso no zero, vento 200 graus, 03 nós. Livre pouso, pista no zero, 3170. Tá 3170, fala 18, direito no 211. Direito no 211, tá 3170, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3170, lembrando o campo atual. Salvador, bom dia, tá 3170. e Salvador é o 5556, final de 5556. 5556, checado o trem, foi autorizado. Vento 240 graus, 5 metros. Baixado travado, pouso autorizado para 5556. Torre de Salvador, bom dia, TAM 3520, Avenida do Externo, Campo Amigo, vem checando. TAM 3520, boa noite, ajuste altímetro no 016, continua aproximação, número 2 para pouso. Gente, aguardando pista livre, TAM 3520. Tripe 5556, solo 34, livre direita, chama solo 121, décima 1. Livre pouso, pista no zero, vento 240 graus, 04 nós. Livre pouso, 3520. Atenção 3520, solo 36, livre direita, chama solo 121, décima 1. Ao livrar, solo 21, atenção 3520. 7 Alfa Índio, desautorizado, tá? Essa é a intenção no 7, reporta pronto para ingresso. Jete Alfa Índio, sou autorizado ingresso na pista 1735, reporte linha de ponto, cabeceira 17. Jete Alfa Índio, estou autorizado a decolagem, pista 17, vento 220 graus, 059. Alfa Romeo Juliet Alfa Índia, decolado 52, tem controle 119, decimal 8. 119,8 Alfa Índia. 3 autorizados. O táxi atente soma 7, reporta para ingresso. Nova Alfa Fox, autorizada na EMT, que é o 7, reporte pronto. Lembra, Alfa Fox, autorizado a decolagem, chamou 7, vento 210 graus, 04 nós. Alô, meu Alfa Fox, teclado 08, tem controle, 119, decimal 8. 7198, o November Alfa Fox, obrigado, boa noite.